O Brasil completa 500 anos de exploração, marcas profundas que irrigam o agreste e o sertão. Mil réis, soldados, coronéis, Padim, Padim, Cício, ilumine seus fiéis. Eu sei, tem energia elétrica na ilha do Sarney, é lei. Mas no caminho, nas cidades vizinhas, luz só de lamparina, saga cega nordestina, altas patentes desfrutando dos prazeres apesar dos pesares. Ser enterrado vivo não é novidade. De sede, fome, cansaço, o moleque desmaia. Norte, Nordeste, dois Brasis, o da pobreza e o das praias. Escolhe o seu. Nasce um homem pobre, seu destino é sofrer. Nasce um homem pobre, seu destino é sofrer. Nasce um homem pobre, seu destino é sofrer. Nasce um homem pobre, yeah, yeah. Mais uma história cantada com fragmento de sonho. No sopro seco, medonho, tristonho, toma estrada que faz estão ressecadas. Poeira cega se abrindo na solidão, repartindo, partindo vazio do nada, do nada. Anjo Duarte, vocal iluminado.